Boa tarde para vocês todos, então. Como é que vocês vão por aí com este rico tempo? Só podemos estar bem, ou pelo menos no mínimo. Cá estamos mais uma vez, e vocês cá estão mais uma vez, com a Silvia na pausa musical. Espero que esteja tudo bem com vocês. Fiquem comigo, fiquem à escuta, das 18 até às 20. Até já. Ficar aí assim, a olhar pra ela, tipo, já perdi.

Poesia, voto ready pa cuscina mai, pleno che le va pagna ilia, dopo volta na praia, pouma boa e bonita, já ganha peito pra cuscivo pai. Momentos bons vêm e vão, e as coisas são como são, caidinha por ti, boca tem noção, como não, plena, plena, olha menina, plena. Bota a matar minha coração, oh, plena, plena, forte menina, vou plena, bota a matar minha coração, plena, vou em tudo na minha vida, bota mexer comigo, bota ponta desvia, já tem tempo, tá correndo atrás, plena, vou em minha vitamina, bota bom, fortifica. Com melanina tá brilha, na realidade me já vou mudar. E é tão bom, é tão bom, é tão bom, é tão bom. Bota matar minha coração, plena, plena, olha menina, plena. Bota matar minha coração. Jogar vinho, banco, levanta mais cash. Tudo fresh, fala o outro que se protegesse. Isso se também enquanto o meu salário cresce. Bom, bom, bom, sai na boca e não curte que tá meio atrevida. Sabe na sabura, sabe mais me sai na vida. Esquece se passaram, meu futuro só tá brilha. Hoje em casa esquece, manta leva lá pra ilha. Pego a comida do retrato, faço esboço. Trato detalhado como se fosse o teu corpo. Enquanto ela sabe, vejo que essa também é fogo. Curtida vai por dela, pra semana tudo novo. Bom, bom, bom, sai na boca e não curte que tá meio atrevida. Sabe na sabura, sabe mais me na vida. Que se passaram, meu futuro só tá brilha. Hoje em casa esquece, manta leva lá pra ilha. Plena, olha menina, plena, bota matar minha coração, oh, plena, plena, forte menina, plena, bota matar minha coração.

tuas praias. Eu cresci sob o sol dos ambos da Unidi. Mas sempre tive os olhos para ti, para ti. E outras paisagens. Bailamos hasta la madrugada.

Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. E então, como vai isso por aí? Espero que esteja tudo bem. Estão a ver? Há sempre assim uns momentos em que nós gostamos de estar juntos. Como estivemos no baile que foi organizado pela rádio outro dia. Espero que vocês tenham gostado, os que vieram cantar connosco e que tenham passado um bom momento. E justamente para lembrar um bocadinho a música e o bailarico, vamos escutar o Il Sulto. Com o Il Sulto. E vamos continuar com o tema da Ivete Salgado. Se calhar vocês já conhecem um dos novos temas que ela vem de sair agora, Mexe a Cabeça. Ai, cabeça, perco a cabeça. Rola teu corpo, dança comigo, me faz de besta, tô sem juízo. Rola teu corpo, dança comigo. Aí ó, o amor chamando só, você dando a da graça, colhendo e não só pra mim. Me diz vamos continuar com mais música, música e música. Realmente com este tempo dá vontade de escutar música com ritmo. E vamos continuar, mas esta vez vai ser o tema um bocadinho diferente. Vai ser o Mayel Jiménez. Eu acho que vocês já conhecem. Eu não tenho metido várias vezes estes temas. Je rêve de la vie en rose. Et son est venu pour m'aider. Et seulement je t'ai l'avoué. J'ai touché la corde, désolé. Lo siento, je vais m'en aller. Lo siento, je vais m'en aller. Mucha gente, una falsa moneda. Vive en una peli de novela. Tu amigo te cambia por dinero. Te lo juro, yo nada entiendo. Te lo juro, nada entiendo. ¿Qué pasa en este? Hablar mi corazón, no do Johnny. Vamos continuar com Miguel Azevedo, Fazer Contigo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Não se esqueçam, estou à escuta da Rádio Arconselho com a Silvia na pausa musical. Compromisso, mas esta noite vou. tu meu retrato. A cama está tão fria, a roupa pelo chão. Não há paixão. O quarto está vazio. Ficaram nossos pais frustrados com prazer. Eu vou fazer. Mas passo o tempo a pensar em ti. Tiago, com o tema Criolo. E vamos continuar com o Micael dos Santos. Perdona-me. Venha aí, venha aí, venha caminho. Não sabe, às vezes é um bocadinho mais longo a vir, mas ele vem aí. Perdido, viví con ella y entendí. Lo siento mucho, pero no sé qué decirte. Nunca pensé que tú podías ser su amante. Estoy enamorado y no puedo mentirte. Ahora sé, voy a sacarla de mi mente.

continuar com a Ágata. Esta é a vida. Cantora que esteve cá connosco outro dia. Foi mesmo um bom momento que passámos juntos com ela. Uma ótima pessoa. Uma pessoa fantástica. Vamos ouvir Faz-te a Vida. Não deu, e o tempo que te dei não volto a dar. Esgotei-me de estar esgotada. E assim programei meu coração. Ensinei-me a dizer não, ser juiz do seu destino. Para ti, a bandeira vou erguer. Pode ser que a saibas ler. Eu quero ver o poeira levantar. Eu quero ouvir o som da concertina, plim, plim, plim, do cavaquinho.

en mi camisa una ruta de besos que me lleva al mismo cielo. Ahí pégate sin miedo, con malicia, lléname de tu sonrisa el corazón. Pensar, aroma secreto, charme e sedução.

complicado. Pensar como te pienso es un pecado. Não vou parar.